8-9-7, cópia. Copia, gol 8-9-7. Salvador Confins, 360, no meio é rota, pista 1-0, curva direita, saída da Elida, bridge, controle 119-8, transponder 5536. 60, perdido no meio, decola da 1-0, primeira direita da Elida, pós-bridge, controle 19-8, aciona 5436, agora 8-9-7. 685, alterna 2545, gol no 642. 12685, alterna 2545, obrigado, até logo, ponto meu. Novamente, boa viagem. Salvador, bom dia, gol 160, informação do dia 2, contamos com o contrato para o Galeão. Próximo, Pedro. Galeão 360, para o ISC 50, após conforme a rota do plano, pista 1-0, curva direita, saída da Elida, BDEV, controle 119-8, transponder 5537. Saída da Elida, BDEV, 5537. Direita após, conforme a rota do plano, 5537, chama pronto no portão 1. Decola, curva direita, 5537. Reportada pronto no 1. Pushback e acionamento, gol na saída do 5. Portão 2 autorizado, chama táxi. Segundo 607, está com 191 a bordo, 4 horas, alterna o Galeão. 607, direita, ponto de espera 1895, 1015, boa viagem. Com 1015, direita, ponto de espera 1895, obrigado. Salvador, Gol no 607, pronto, ponto de espera, dá 1-0. Gol no 607, autorizado, a linha ID colapso, pista 1-0, vento 1-0, 0 graus, 5 nós. A linha ID cola da 10, Gol no 607. Salvador, Gol 1804, cliente da Índia, está no portão 10 para mim, puxe acionamento. Autorizado, chame táxi 1804. Chama táxi 1804. Tá, quanto espera? 18,95, 1015, vou viajar. Salvador, bom dia, Gol 1705 na ponta de espera na 715. 715, bom dia, Lima tem pista 1-0. Quanto 1-0 no 715? Gol 607, decolou 5-0, controle Salvador, frequência 1-9, decima 8. Controle, bom dia, Gol 1607. Gol 1607, contato radar na saída da El Leda, após direto de Deve, subindo para o 360, Gol 1607. Da El Leda de Deve, subindo ao 360, Gol 1607. Salvador, o Gol 1804 para o táxi 182 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Campinas. 1804, livre táxi, Juliette Alfa, ponte espera 1895, 1015, Bovespa. Ente Juliette Alfa, 1015, a ponte espera 1895, 1804. 1897, após o Gol guarda está livre no 9, no chama táxi. Módulo 2, está chamando táxi. Paulo Salvador, 3153, cópia Galeão. 153 Galeão 340, autorizado pelo ISC 50, passo conforme a rota do plano, pista no zero, curva direita, saída da L, Leda Bidev, controle 119.8, transponda 5547, o TAN 3153. Autorizado para... Rio de Janeiro, Porto Galeão, 340, igualdade de estandeta, curva direita, Dael, Leda, Leda, Boa Bidev, na superior, na superior, na superior. Transponda 547, o controle Salvador de Amazonas, o TAN 3153. Correto, portão 8, chama só. Afirma 3153. Gole, Valmocito, subindo para 360, gol na 790. Autorizado, chame táxi. Mará para o táxi, por meio da... Salvador, o gol 1804, ponto zero, pronto, ingresso. 1804, bom dia, autorizado a linha e decolar, pista 10, vento 110 graus, meia dúzia noite. A linha e decola da 10, 1804. Salvador, bom dia, TAN 357, entra a informação Juliette, Brasília, nível 360. 357, aguarde a cópia 1015. Aguarda a cópia 357. Para o táxi 1897 com 189 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, alternando Campinas. 897 Juliette Alpo, ponto de espera, 1895, ajuste no 095, aliás. 1015 Juliette Alpo, ponto de espera, 1895, 897. Bono 607, chama Recife agora na frequência 251, alterno 33 decimal 25. Gol no 607. 251-3325-607, bom dia. Bom dia. Você decolou 58, controle de frequência. 119, decimal 8, bom voo. Controle de 119, voo 1804, bom dia, bom domingo. Controle, bom dia, bom 804, passando 2000 pés. Gol no 804, contato, submatênico 360 na saída da El, lida após BDEV. 10360, sem restrições, da El, lida e BDEV, gol no 804. Direito, ponto de espera 1895, ajuste no 095 por viagem. Boa noite, 97, bom dia, autorizada. Linha ID Colapse 10, vento 110 graus, meia dúzia nós. Vinde a linha ID decolar, boa noite, 97. Bom dia, no ponto espera observar a rolagem do banho da companhia e após a linha e mantém pista 10. Após o banho da companhia, a pista 10. Zero Brasília, Pesolo 17, pista 90, curva direita na Golio Fito, controle 119, decimal 8. Transponda 5545, TAN 3597. Autorizado Brasília, nível 380, decolada 10, Golio Fito, Pesolo 17. 1198, 5545, TAN 3597. Correto, portão 7, uma ponta, TAN 3597. Já estamos prontos, o 7 autorizado, chame táxi. Autorizado, chamada para o táxi, está 3507. Polo 897, decolou 02, controle Salvador, frequência 119, decimal 8. 198, bom, 897, bom dia. Controle Salvador, prossiga. Romeu, Romeu Fox Lima, estacionando com código transponder. Estacionar então 01 no 26, mantém regra de voo visual, já pode passando aí Farol da Barra. O seu destino é Salvador ou outra localidade? 6-12 é nós, livre decolagem, pista 1-0. Decolagem 897, bom dia, contato radar, suba e mantenha nível 360 na saída da El Leda pós bridge. 360 da El Leda bridge. O 605, decolou 04, controle 119.8. 119.8, voo no 605. Bom dia, voo no 605, contato radar, sobre manter nível 360, na saída da El Leda após Bidev. Saída da El Leda e depois Bidev, voo no 605, acendendo 360. Como 804, chame Recife agora na frequência 1251, lanterna 3325, voo no 804. Centro Recife 1251, lanterna 3325, voo no 804, bom dia. Bom dia. Assinar semi-táxi de November Alpha. Para o táxi da 3517 com 177 a bordo, 3 horas e 45, alternativa com fim. Juliette Alfa, ponte espera 1895, 1015, Voyage. Juliette Alfa, ponte espera 1895, da 3597, da Gente, reporte próximo a Piatã, Romeu Fox Trot Lima. 1897, chama Recife agora na frequência 251, na antena 3325, voo 1897. 251, 3325, voo 1897. Recife 1897, bom dia, linha decola, pistão 10, vento 110 graus, meia dúzia nós. A linha decola, pistão 10, tá 3517. Índia November Alpha, Live Taxi, chame para ingresso, pistão 17. Copiado. Região 01, bom dia, prossiga. Copiado, guardião, copiado, já acionado, confirme. Seis, guardião, atente apenas a um Charlie 150, a se aproximando do ponto de espera da 107 e decola da presente. Tá no, agora a torre 1895 para pouso, Romeu, Foxtrot Lima. 1895, bom dia.